João Batista está entre os santos mais queridos da tradição e da devoção cristãs. Seu nascimento é celebrado na liturgia no dia 24 de junho, quando acontecem por todo o Brasil as famosas festas juninas. Entre nós, nas festas desse santo, acontecem animadas quadrilhas e seus devotos e devotas, em demonstração de fé, atravessam com os pés descalços o braseiro fumegante tirado de uma fogueira de São João. O Evangelho assim nos apresenta a missão de João. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás à frente do Senhor, preparando os seus caminhos. Uma forma privilegiada de conhecer a grandeza de João, o Batista, homem que encantou e encheu de entusiasmo o coração de Jesus, encontra-se na história de seus pais, Zacarias e Isabel. Justos aos olhos de Deus, eles cumpriam os seus mandamentos e colocavam toda a sua confiança em Deus. Nutriam em seus corações, apesar da esterilidade e idade de Isabel, o desejo de ter um filho. Zacarias, sacerdote do templo de Jerusalém, recebeu a visita do anjo Gabriel. Este anunciou que Deus tinha escutado as suas preces. Sua esposa conceberia um filho na velhice e ele deveria colocar na criança o nome de João, que significa "O Senhor concede graça". Em Nazaré, poucos meses depois, a jovem Maria também recebeu a visita do anjo Gabriel. Este anunciou que, por ação de Deus, ficaria grávida de um menino e deveria colocar na criança o nome de Jesus. O anjo deu como sinal de grandeza e soberania de Deus a notícia da gravidez de sua prima, Isabel. Maria, toda solícita, foi às pressas para a casa de sua prima para colocar-se a serviço. Quando Isabel ouviu a saudação da chegada de Maria, ficou repleta do Espírito Santo. E João, que estava em seu ventre, pulou de alegria. João cresceu em idade e sabedoria, recebeu o chamado de Deus para anunciar a chegada de seu reino. Como um vigoroso profeta, pregou a necessidade de mudança de vida por meio de um batismo de conversão e perdão para os pecados. Ele denunciou todas as formas de injustiça e opressão sobre o povo. No Rio Jordão, batizava a todos que desejassem assumir vida nova. Por esta prática, ele ficou conhecido como o Batista, ou o que batizava. Para ele, quem acolhia a mensagem deveria produzir bons frutos, assumindo novo jeito de viver e conviver, partilhar os bens com os pobres, alimentar os famintos, dizer não a todas as formas de corrupção, dizer não à violência, não mentir e agir com misericórdia e compaixão com o próximo. Jesus tinha praticamente a mesma idade de João. Quando ouviu a pregação do Batista, ficou emocionado e cheio de entusiasmo, decidiu ser batizado. João não se achava digno de batizá-lo, mas, diante da insistência, João batizou Jesus. Neste momento, segundo os evangelhos, o Espírito Santo, sob a forma de uma pomba, desceu do céu sobre Jesus e ouviu-se uma voz: "Este é meu filho muito amado." Anos depois, quando João foi preso, ele enviou seus discípulos para seguirem Jesus. "Pois este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e o que batiza com o Espírito Santo. Pois é o Filho de Deus." Quando Jesus fica sabendo da morte trágica de João, dá sobre ele o seguinte testemunho: "João é mais que um profeta. E entre todos os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que ele." Se, por um lado, João despertou em muitos o desejo ardente de mudança de vida, por outro, por suas corajosas denúncias, foi considerado por muitos um perigoso inimigo. Entre esses merece destaque Herodes, pois ao saber que as suas posturas morais eram duramente criticadas por João, o rei mandou prendê-lo e cortar-lhe a cabeça. A festa de seu martírio é celebrada na liturgia da igreja no dia 29 de agosto. Tu foste um dos maiores profetas, aquele que preparou o caminho de Jesus. Ó glorioso São João Batista, intercede junto a Deus por nós, para que tenhamos a tua coragem na denúncia das injustiças, sem temer os Herodes desse mundo. Ajuda-nos a assumir o batismo como um compromisso de novo jeito de viver e conviver, e ao testemunhar a beleza da vida cristã, vivida em comunidades fraternas, fecundar os olhos e preparar o coração de novos seguidores de Jesus. Amém.